já perdi a paciência. O meio da rua é a sua residência, ora se é. Mas agora chega, já perdi a paciência. O meio da rua é a sua residência. Penitência, o meio da rua é a sua residência, ora se é. Mas vai embora, mulher, vai, cumpre a sua penitência. O meio da rua é a sua residência. Logo de princípio lhe avisei, mas você não quis acreditar. Na sua carinha de santa confiei. Você pensou que me obrigava a lhe aturar. Agora chega, não suporto mais. Cumpre a sua penitência, mulher. O meio da rua é a sua residência, ora se é. Mas vai embora, cumpre a sua penitência. O meio da rua é a sua residência. Vou mandar prender esta nega risoleta que me fez uma falseta e me desacatou, porque não lhe dei o meu amor. Isto é conversa pra doutor. E ela foi criada na roda da malandragem, hoje vive com visagem. Sei que com esta nega não vou levar a mínima vantagem. E ela quebrou o quê? O meu chapéu de palhinha, de abinha bem curtinha, e também rasgou o terno melhor que eu tinha. Quem me deu foi a Rosinha e a camisa de seda que eu comprei a prestação na mão do Salomão, que ainda não paguei a primeira prestação. Quebrou o meu chapéu de palhinha, de abinha bem curtinha, e também rasgou o terno melhor que eu tinha. Quem me deu foi a Rosinha e a camisa de seda que eu comprei a prestação na mão do Salomão, o preço de ocasião que ainda não paguei a primeira prestação. Rosinha, Rosinha, é uma aterrissagem forçada. Nós ouvimos Moreira da Silva, o Kid Moringueira, composição de Raul Marques, Risoleta, Germano Matias, de Jair Gonçalves, Rua, Roberto Silva, de Ataulfo Alves e Wilson Batista, A Mulher do Seu Oscar. Estamos apresentando 78 RPM. De volta aos anos 30 e 40. Favela dos sonhos de amor e do samba cantando. Hoje tão longe de ti,